Ninguém viu nada. Eu fico bobo que um cara invade uma birosca, entra por dentro de uma birosca e ninguém viu nada. Você não viu nada também. Você também nada. É sempre assim, ninguém vê nada, ninguém sabe de nada. Vou te contar. Moral, on y va? On y va? Mi job, I'm loco. Your body sweet on me, yo pon verde foco. Ah, ah, ah, ah. Moi, mi no criola. Que pas mi atenção. Da que é genuína. Tem da três soltas de jeans. Na minta fala pouco. Só fica linda, levanta com meu mandoscopo. Femme que dans pum pum taus, pourquoi qu'on daste taus, passe dans contre taus. Cristo femme que dans pum pum taus, pourquoi qu'on daste taus, passe dans contre taus. Miss escala, boss in the sala. Um vez botar o yam, cata nem dão fala. Hoje vou criar lugar, nem a Benz, mas vos friends. Hoje vou criar zoom zoom zoom cola dance. Luz de abai, hoje é festa na ghetto. Caipirinha e clepsta na gelo. Ginga ginga, uai uai. Swinga swinga, uai uai. Não tava quentinho. Da dança lamba de zuc machine. Tendo reserva tem um cantinho. Tá zum zum zum bum bum. Pra aquela água de coco, coco, coco. Pra dar uma água de coco, coco, coco. No, no, no.